Slider In, o último White Snake de que destacamos para o lançamento de hoje, Spit It Out, If You Don't Like It. Os Ogwind faziam a sua última turnê pelos Estados Unidos, pelo menos aquela que é habitualmente considerada a última turnê oficial, quando Ian Kilminster, aliás Lemmy, baixista do grupo, resolve aceitar o despedimento que Bob Calvert lhe impunha. É o regresso a Londres, uma vontade enorme de fundar uma banda própria, vencer e vingar-se, o que mesmo tardando algum tempo, se viria a realizar passo a passo, através de um trio novo, Motorhead. We'll be right back. de Lamy ao abandonar o Zonkland, a criação de um trio, ou de um grupo melhor, que depois se apuraria em trio, dedicado ao hard, brudo e simples, numa celebração eufórica e cepidada das tradições do heavy metal. Com Larry Wallace no início e Lucas Fox, respectivamente guitarra, solo e bateria, uma estreia a esquecer no Emma Smith Odeon, com a primeira parte no espetáculo dos Blue Oyster Cult. Lamy despede então Fox e encontra o autêntico motor da sua nova banda, o real Motörhead, em Phil Taylor. Wallace sai também, apesar de ter gravado ainda On Parole, e entra Eddie Clark. Recording Session seria gravado em Rockfield com a produção de Dave Edmunds, mas publicado muitos anos depois. Esse o verdadeiro álbum estreia dos Motörhead, se bem que não o oficial. Esse publicado apenas em 77, em pleno período de dominância punk, e para espanto de todos, um grupo novo, pesado, adotado pela nova geração. She makes it big in photographs on the strength of what she shows. And here inside the waiting room, the radio still screams. We're all sitting queuing out a man at Iron Dreams. Can you find a credit card? For God's sake, make it quick. The last sun is out there. Turn a turn a trick. Sábado 18, 19, FM Estéreo da Comercial, lança chamas a Hard Rock Heavy Metal, Puro Sangue. Primeiro número da série de mini-programas dedicados aos Motor Red. Chamados muitas vezes o último gangue do rock em extinção, flamejante, ríspido, direto e devastante. Catalogá-los foi uma das primeiras impossibilidades dos críticos. Excediam constantemente as fronteiras do hard, do heavy, não tinham herói na guitarra, eram simplesmente um trio dedicado à destruição da estabilidade auditiva, emocional, psíquica dos auditores. Tematicamente, também nada ajudava a encontrar uma etiqueta correta. Dos temas dedicados pura e simplesmente a Good Times, eles mudavam sem aviso para domínios como, por exemplo, a magia negra, a contestação punkiana ou mesmo a ficção fantástica. Together they'll fly on the eternal guns, wasted forever on speed bikes and booze. Yeah, us and the brothers, we're all born to lose. An iron horse is flying. An iron horse, let me die. Pouco e pouco, Mode Red constrói uma imagem obsessiva, obcecada e emaranhada no romantismo Hell Angel, nas insígnias nazis, no gosto pelo ultraje. Eles têm a diferença de afirmarem não ter medo. O que se diz num tema de Lemmy, faz-se na rua, na casa do amigo ou inimigo. Aliás, o lema do rock e da banda Sem Quartel começou por ser a banda que não fazia prisioneiros. Cansa. We'll be right back. Dança Chamas, com sons dos álbuns Motorhead número 1 de 77, Overkill e Bomber, o primeiro número desta nossa série de mini-programas dedicados à banda de Ian Kilminster, os Motorhead. FM Estéreo do Comercial lança chamas, primeiro número da série de mini-programas dedicados aos Motorhead, segundo para sábado próximo. Retomamos as avulsas desta nossa emissão. Álbum praticamente a circular no nosso país, o último das Girls' School, Play Dirty. We'll be right back. Beatles com o Going Under, um dos temas de abertura de Play Dirty, o novo álbum circular em breve no nosso país. Lança-chamas, tínhamos prometido há muito tempo, podemos mesmo dizer há alguns meses, a passagem mais atenta para o outro lado, que ficou para vocês desconhecido, do chamado History 12 Inch, estreia de Robin George. Mais em destaque, depois do primeiro número especial dos Motörhead, Robin George, da History 12 Inch. Take is enough to stay awake. I can't afford to lose.